Quem são vocês? Um bando de comunistas? Esses marginais! Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana. Criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. Bem-vindos ao reino quântico. Marginais! Quânticos! Salve, salve, meus gamers latinos! O nosso tema de hoje é pra você que pegava a revista Super Game Power emprestada, depois levava um belo de um esporro porque devolveu ela sem capa. Seja você um retro gamer com seus 350 mil emuladores ou um atleta moderno de esportes, os marginais quânticos compraram meia dúzia de fichas pra um contra alucinante de Street Fighter de rodoviária. Aqui é o professor Gustota, membro do clubinho dos minigameiros na infância e sempre indo de encontro ao mais forte, menos o Rugal. Escolher o Rugal é sacanagem. Fala aí, seus sopradores de fita. Aqui quem fala é o Dr. Kiwi. Vocês lembram daquela fase filha da puta de Battletoads da motinho? Aquilo era difícil porque o único objetivo era te preparar pra vida, porque ela é difícil pra caralho também. Quem disse que videogame não te ensina nada? Fala, meu clã de CS. Eu sou o seu Labas e hoje eu vim mandando meia lua pra frente e soco, tá ligado? Não vem que não tem, que vai ter Fatality, Animality, até Friendship. Só não vale o Bestiality. Bestiality é pesado, cara. Exatamente. Então assim, pra vocês que não entenderam essa breve referência aí, fica aí a lembrança dos programas anteriores, quando a gente falou lá da Monique Evans e seus filmes de bestialidade. Mônica Matos como Sonya Blade aí. Então, aproveitando aí que a gente já tá nesse gancho aí de combate mortal, fala pra mim aí, qual foi o primeiro videogame que vocês tiveram, o primeiro joguinho aí, qual a história mais antiga aí que vocês lembram? O meu primeiro foi um Atari tirado de uma gaveta que pertenceu ao meu tio e a minha mãe, e aí um belo dia falaram, tá na hora de corromper essa criança. Aí ligaram lá a porra do bagulho. O pior é que o primeiro jogo eu não lembro o nome dele, cara. Que não era o Pitfall, era um outro que a galera confundia muito com o Pitfall, que era passava numa floresta. Esse foi o primeiro que eu joguei. Era basicamente um pixel andando pra frente e pra trás, né? É, era Jungle alguma coisa. Jungle Adventure, Jungle Rage, sei lá. E você, Gustavo, qual que foi aí o... O primeiro também foi um Atari que eu ganhei da minha prima, né? Que ela enjoou, ganhou um novo e eu receptei, né? Temos de lembrança mesmo, assim, o que mais me impactou foi lá em Santos, tinha uma locadora, assim, dessa saudosa, sabe aquela saudosa formação de que você pagava uma pequena fortuna e sua mãe deixava você lá de guardador de criança jogando videogame? Sei lá, 500 cruzeiros, você ficava lá jogando videogame a zóia, assim. Aí tinha uma locadora lá perto de casa, chamava Tech Video, que era um japonês que era igual o Jiraiya, que administrava, né? Ele tinha um permanente também no cabelo? Não, esse é o Jaspion. O Jiraiya é tigelinha, cara. Confundi, os tocos. Mas aí o cara é muito gente boa e tal, aí vou te mostrar um jogo que chegou agora. Aí aqueles 3 minutos ali entre ver a abertura do Street Fighter e aqueles dois bonequinhos, um de kimono branco e um de kimono vermelho ali, marcou o resto da minha infância. De 1991 até hoje eu não consigo me livrar daquela lembrança maravilhosa, cara. É, tipo, talvez nem o primeiro amor, sabe? A primeira vez, o primeiro beijo foi tão marcante quanto aquele primeiro sonzinho da aberturinha do Street Fighter. Primeiro Hadouken ninguém nunca esquece, né? Porra, não... com certeza. Primeira vez que você solta um Hadouken, velho, com 6 anos de idade, sabe? Que você aprende a dar um meia-lua, porra. A vida muda ali, né? Vida muda ali. Falando em locadora, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Qual foi o recorde de fitas que vocês já alugaram de uma vez só? Que acho que o meu recorde ninguém bate. Porra, agora eu tô me sentindo intimidado, hein? Ah, mas aí só conta a fita de jogo ou pode aquelas malandragens de alugar filme? Porque aí se. Que eu, onde eu alugava lá, você podia alugar os filmes e aumentava também o tempo que você ficava com as fitas. Tá, pode ser, que acho que mesmo assim tu não bate meu recorde. Depois eu explico que merda deu pra eu ter alugado tudo aquilo. Cara, eu acho que o máximo assim foi tipo 3 jogos de Mega Drive e sei lá, 5 filmes. Então, o meu recorde foram 28. Porra! É que deu um, tinha dado um BO louco, que foi tipo assim, eu ia sempre nessa locadora, que era Magnum Video no Canal 1, né? E aí, tipo, tinha um esquema lá que tu, tipo, dava uma grana, dava uma... Minha mãe que fez isso, né? Tipo, dava uma granaça, assim, numa atacada só, e o cara dava um cartãozinho, tu só ia lá e ele marcava xizinho. E aí, tipo, tu podia alugar 40 fitas, alguma coisa assim. E foi um período... Aí minha mãe pegou o cartão e eu usava todo final de semana. E usava, tipo, normal, duas, três fitas no máximo. Só que o bagulho tinha validade. Aí o cara da locadora falou assim, ô, se liga, vai vencer na semana que vem. Eu falei, porra, e aí? Ele falou, cara, se fosse tu, alugava tudo que tu puder. Aí eu levei 28 fitas pra casa. Não lembro de ter jogado nem metade. Não, na época não tinha esse negócio de clonagem de fita, né? Porque a versão, interessante, vai. Cara, você podia, o cara podia montar um negócio, né? É verdade. Ele podia montar uma outra locadora de uma dessa. Aquelas pré-mil e um jogos em... numa máquina de fliperama, né, bicho? Eu saí com uma sacola preta com as 28 fitas dentro, cara. Foi engraçadão. Minha mãe ficou horrorizada quando viu eu entrar no carro com aquilo. Que é isso, então, mãe? Deixa eu te explicar. Ela deu risada. É, a locadora, ela acabava sendo um centro de descoberta, né? Era um centro social. Era parte centro social de interação, porque tinha locadora que tinha videogame lá. Acho que a maioria tinha, né, videogame dentro da locadora, né? E algumas tinham até uma salinha ali de fliperama em determinada época, que era extremamente lucrativo. Uhum. E então tem essas histórias de locadora, assim. Acho que todo mundo que cresceu nos anos 90 tem uma novelinha aí de locadora, né? Várias, né, cara? Você... Aquele negócio de amarrar barbante em fita para ir em ficha, né, para ver se voltava, fazer Porra. Forminha de ficha, que essa eu aprendi aqui em BH, um cara que realmente fez uma forminha de gelo daquelas fichinhas, né, de fliperama. Cara, ficha de gelo, ela derrete e não deixa rastro, moleque, que gelo. E, tipo, se funcionou, cara, se conseguiu chegar com aquela porra dura até o fliperama, jamais descobriram. E fora o cara que também te ensinava o golpe, né? Que era aquele filho da puta, o malandro do fliperama. Que, pô, deixa eu mostrar um super do Kyokusanagi aqui, o cara vai te dando uma bundada assim. Sim, aí deixa eu garantir. Sim, cara, eu fui recentemente numa festa de criança. Um bifezão de criança, né? Veja que situação ridícula. Molecada jogando, né? Homem velho do caralho. Roubando o ossinho, botando no bolso, né? Uhum. E vendo a molecada jogar videogame. Aí eu vejo os meninos jogando, porra. King of Fighters. Não. Deixa eu te ensinar um truque aqui, uma magia, velho. Um homem de 30 anos de idade dando bundada de criancinha pra pegar o lugar. Véio. Que vexame, né? Que papel de boboca. Mas eu não me arrependo, foi bom pra caralho jogar. Cá entre nós, que King of Fighters é o jogo do botequeiro, né, cara? Todo boteco ali dos anos 90, acho que até hoje, tem uma máquina de King of Fighters, né? Tem, ó, e é sensacional ver os tiozão de boteco que vem jogar com você, né? Tipo, falando os nomes dos personagens e tal. Tipo, falar, eu gosto do elétrico aqui. Quer falar do Benimaru, saca? Tipo, esse aqui elétrico. Do... Eu lembro disso, que a gente no segundo ano da escola, a gente ia no boteco, né? Lá perto, lá da escola, pra jogar. Não, vocês não podem entrar de camisa de uniforme. A gente saía, virava ao contrário a camisa e ficava jogando com os caras. Fazer isso no supercentro, era igualzinho. Aí é onde os meninos viram homens também. Derrota aquele tiozão, assim, o cara sai mais puto, pega mais 10 fichas até ele te tirar da máquina, não te tira. Você vê, ali começa o multiplayer, meu irmão. É... Toda a história de competitividade, mais pra frente, claro, a gente vai entrar nessa... Não vou dar uma de Tarantino e ficar indo e voltando aqui no tempo, mas é... Uma coisa que eu tava vendo outro dia lá no... Os caras falando da história de do esportes e tudo, o cara fala, não, as primeiras competições que tem é jogo de luta, né? Os fighting games lá são os old school, assim, quem gosta da história do multiplayer e tal, respeita, porque é antes até desse lance de Doom, de Quake, mas bom, vamos com calma, né? Vamos com calma. Uhum. Só uma observação, o Evo, que é esse campeonato de luta aí, teve um, o de 2019 terminou esses dias aí. Tem até hoje, essa porra, é maravilhoso. Tem, é foda, tem um bagulho, tem uma história, assim. 500 mas uma modalidades, né? Exatamente, mas uma coisa que eu vou perguntar pra vocês é qual revista era melhor, hein? Ação Games ou Super Game Power? Putz, pô, cara. Eu não comprava muito, mas quando eu comprava era Super Game Power. Super Game Power. Ué, Super Game Power era foda. Porém, entretanto, contudo, quando começou a era dos jogos complexos, tipo RPGs, né? Aqueles Sim. jogos que você gastava mais de 40 horas jogando pra desenvolver o storyline, né? Eu lembro que tinha Gamers, que a Gamers ela começou a lançar como se fosse aqueles guidebooks de... Uns almanacão, isso, almanac mesmo, né? Do Metal Gear, dos Final Fantasies, do Zelda lá do 64, né? É. Aí a Gamers, eu acho que ela, assim, ela atingiu um outro patamar, assim, de... Mas assim, até hoje eu lembro com certo carinho, assim, da Game Power, né? Daqueles... alter ego que a galera da editoria inventou pra si, o chefe, Lorde uhum. Matias, né? Aqueles personagens que a galera... A única mina, né? Que era a Marjorie. A Marjorie. Todo mundo achava que era a mulher mais linda do mundo. E tal, por causa da bonequinha. Exato. Aí viam que era uma jornalista enorme e todo mundo... eu lembro, tem um documentáriozinho, eu vou disponibilizar nos links aí pra gente ver... Uhum. O pessoal falando dessa reação, principalmente o chefe, né, que era um jornalista quadradão, né, das antigas, e de repente ele virou a marca registrada da Super Game Power, a galera fazia fan arts do chefe, ele virou ele, roxo era, dele. Ele era o mascote do bagulho, assim, né? Sim. Só a cabeça dele com o cabelo arrepiado, roxo, né, e o óculos e tal. E até acho que até um jornalista gringo que veio aqui pra... Um Verdevaldo do videogame, assim. É, eu tô falando das revistas de videogame porque a gente tá falando do mundo sem internet, né? Uhum. É, onde mais a gente ia conseguir informação? A banca, né, cara? A gente tinha que ir lá e comprar uma revista, que era tinha revista de pesca, tinha revista de sei lá o quê. De armas. Revista de armas e tinha a revista de videogame, né? Que, tipo, era da onde vinha as nossas informações, né? Mas quando eu precisava de código, eu tinha o Fred. O Fred era meu amigo da escola, que ele tinha todas as revistas. Aí eu falava, caralho, como é que era o password desse jogo aqui mesmo? Aí eu ligava pro Fred. Fred, tô jogando, sei lá, Parque dos Dinossauros aqui. Como é que faz pra jogar com o Velociraptor? Aí ele passava lá o bagulho e eu... Ele tinha uma pilha de... Tinha uma pilha. E assim, isso quando ele não sabia o código de cabeça, né? Caralho. É. O moleque era uma hotline ali da Nintendo, da Sega, sei lá. É, por aí. Tipo, lá na gringa os caras ligavam pra um número assim, pra ter dica e tal. E aí, tipo, aqui no Brasil era o Fred, né? Era o Fred. Aí tinha também o Mar Games, né? Porra, saudoso. Pra quem viveu em Santos, região aí, Baixada Santista e adjacências. Com aquela. Com a jornalista sex symbol aí de 9 entre 10 punhetinhas aí dos anos 2000. Esqueci o nome dela. Karina Paiva. Ricardo na ponta da língua, vê como marca, né? Porra, minha felicidade, cara. Eu apareci no Mar Games, cara. Pô, Ricardo. Na MTV, no Mar Games, que menino midiático. Eu tava sempre na TV, cara. Eu sempre dava um jeito de aparecer aí. Mas no Mar Games eles só leram meu e-mail, só. E eu fiquei muito feliz que a Karina Paiva me mandou um beijo especial. Pô. Acabei de achar ela no LinkedIn. Aí, ó. Que mais que a Karina Paiva? Por onde anda? Ela apresentou algum jornal maior depois? É produtora... posso falar? Claro. É a produtora do Puna agora. Pô, aí deu um up, né? saiu da... Que era, manche, era uma emissora da Manchete, né? Uhum. Na época. É. Ah, agora tá na Globo, lá. Ó, regionalidades à parte, na TV a cabo tinha o Stargame, né? Sim. Nossa, esse nome... Ah, tá. Vai falar que não lembro, mas eu lembro, sim. Aqui, acho que ele era... O Cristiano Gualda, alguma coisa assim, o apresentador, né? No canal, na época já era Multishow já, né, o canal. Sim, ele era um ator, assim, acho que o cara nunca teve contato com videogame, né? O cara totalmente newbie, assim, no mundo dos games. E como ele apareceu a chance dele apresentar um negócio, né, como ator de teatro, falou, por que não, né? Pode crer, não, e é assim, você vê que ele tinha treinamento, pelo menos básico, de atuação... Porque ele tinha que fazer. Eles faziam umas sketchzinhas dele com mãozinha lá, né? Que era tipo um cara no chroma key só com a mão dele, assim. Sim. E foi um dos primeiros que teve esse negócio de detonado, né? Que eles pegavam jogos muito difíceis e passavam detonado em várias partes do. Era uma saga, assim, né? Uma saga épica de, sei lá, 20 programas, né? Tinha também a saída desse submundo aí dos anos 90, que eram os fliperamas, né? Então, qual foram as maiores tretas aí que vocês viram? Porque, cara, videogame é competição, né? Então, quais as maiores tretas aí vocês lembram nessa década maravilhosa aí? Quantas fichas vocês viram causarem Discord aí? Ah, cara, eu joguei pouquíssimo fliperama mesmo, porque eu era moleque de apartamento, apesar de não morar no apartamento, agia como tal. E eu não ia muito nesse, tipo, boteco, supercentro, assim. Eu fui um pouco mais depois de velho. Quando era criança mesmo, eu ia... Tinha uma bombonière lá perto de casa, que nunca tinha ninguém. Acho que eu era a única... Eu e os moleques que iam comigo eram as únicas crianças do bairro que iam no bagulho. Bombonière. Bombonière. E joguinho de luta sempre foi ruim, então eu nunca fui jogar muito, nunca vi de dar treta, assim. Teve uma vez que minha mãe... Foi no supercentro, me levou, vou lá comprar roupa e ficar aí jogando. Aí me deu dinheiro, eu tava lá jogando. E aí eu peguei um Street Fighter lá. Pô, sempre fui ruim e sempre admiti que era ruim. Aí eu tava lá jogando e o cara... Ô, tô vendo que você tá perdendo aí, pode jogar um pouquinho? Aí eu falei, não. Puta que pariu, que raiva que eu tinha disso. Não, mas eu falei, não, de boa, tá tudo sob controle. Aí joguei e perdi. Ele falou, porra, tu perdeu. Eu falei, eu sei, saí andando, o maluco ficou puto. Bicho, você acredita que eu tive treta depois de velho? Não foi exatamente uma treta. Assim, eu tive dois momentos, assim, de fliperama que... Eu jogava muito, muito, muito fliperama. Era flipeiro pra caralho, aquele Praia Mar lá. Comeu muito de meu dinheiro. Sim. Aqui em BH, o Shopping Norte. Comeu o resto que sobrou. Eu adorava o jogo de luta, adorava aquela porcaria daquela máquina de pump, de dança, né? Suave, igual um porco imundo, nojento. Mas dançava. E tipo, eu pensei, será que, que um dia esse dinheiro vai se pagar, né? Uhum. Aí, tanto o jogo de luta quanto a máquina de dança se pagaram um dia, né? E lá pro 2009, pra 2010, eu trabalhei de auditor fiscal num shopping, né? O emprego mais bosta da minha vida, assim. Aí a gente trabalhava de auditoria, né? Era o policial do shopping, né? Mal cop. Era, tipo, ficava lá, a gente fazia balanço de conta lá, que emprego bosta, assim. Aí eu era do Shopping Del Rey aqui, a gente tinha a equipe dessa parte de economia e tinha a equipe técnica, né? Pode que ver. Era do lado da gente, que eram uns caras mais grosseirão, né? Daqueles que ficavam fazendo piada de veiaco, sabe? Ô, vai pegar no colo, sabe? Esse cara que tá tão desacostumado a trabalhar com gente que não é homem escroto, que tá fazendo piada de veiaco o dia inteiro, né? Sim. E esses veiacos, eles ficavam lá jogando no fliperama, né? Street Fighter 4 na época. Porra. E eu, porra, eles zoavam a galera, falei, não, é agora que eu vou descontar. E não, eu descontei pra caralho, velho. Só estuprar os tiozão. Mano, os caras, tipo assim, nem pra tiozão de... Pra tiozão de boteco das antigas do King of Fighters, os caras sérios, foi destroçado. Aí eu recuperei esse respeito, assim, tipo, eu ganhei um street cred, saca? Da galera, lá veio o cara foda do fliperama lá, ó. Street cred no Street Fighter aí. E o outro lado, o pump, né, cara, essa merda, como suei, dancei, gastei dinheiro nessa bosta. Mas um dia, eu fui com uma ex-namorada num parquezinho de diversão, cara. Eu passei vergonha, porque eu tenho um estômago muito fraco, né? Muito, muito fraco. Eu tenho altos labirintites da vida. Um brinquedinho mais simples de criança já tá com vontade de vomitar, né? E a menina me zoando, ridicularizando, assim, e tal. Aí eu vi uma maquininha de dança, como quem não quer nada, comecei a fazer passinho na máquina, o parque inteiro parou pra ver, bicho. Puta. Sabe, porque aí eu pensei no Falcão do Rapa, cantando a vitória de um homem, às vezes se encontra num gesto forte que só ele pode ver. Essa belíssima passagem do Falcão ou do Marcelo Iuca, né? Retrata esse momento de redenção minha, sabe? No Pump. E tipo, os milhares de reais que eu gastei nessa merda, você pagou naquele momento, que nunca mais repetiu. O Pump acho que até saiu de circulação, nem vejo mais essa porcaria aqui na cidade. Sim, o Pump que foi o primeiro K-Popper, né? Sim, é ele que introduziu essa porcaria, já pensando numa estratégia de marketing, né? De K-Popismo cultural. Exatamente, o K-Pop lá já tava bombando lá em 2001, quando a gente viu as primeiras máquinas, né? Sim, metade do repertório deles lá eram aquelas boy bands dos anos 90 lá. Os Backstreet Boys coreanos, né? Sim. Cara, é foda, assim, a memória que eu tenho, assim, de fliperama, assim, mais tragédia, assim, vocês estavam falando, o que o I tava falando lá do chatão, né, na Bombonieri. Então eu jogava fliperama aqui no meu bairro, aqui, e o bairro é um bairro de playboy, assim, de filho da puta, né? Mas tudo bem. E então o que acontece? Tinha ali no meado dos anos 90, tinha uma casa, né? Que ficava em frente à praia, que é, tipo, bem localizada, né? Nos padrões da nossa cidade aqui, Caiçara. Atraía muita atenção, né? Então, a verdade é que, tipo, a entrada dela ali na metade dos anos 90, que ela teve várias encarnações e tudo. Mas, tipo, ela tinha vários fliperamas, assim, né? E minha felicidade era esperar chegar sábado pra poder pedir pra minha mãe me levar lá, né? Pra jogar um joguinho, né? De fliperama e tal. Então, eu pegava lá 10 reais, né? Minha mãe dava 10 reais, dava pra comprar 10 fichas, né? O plano real bombando ali, o acesso à informação tava boa, né? A gente tinha... O dinheiro valia alguma coisa, né? E comprava lá minha pilha de ficha lá, né? Automaticamente, aí minha mãe ia lá fumar o cigarro dela lá, me deixava sozinho lá jogando, porque eu queria jogar a porra do Cadillac Dinossauros, né? Foda, Mustafa porrador, hein? Exatamente, passava a semana toda pensando em socar um tiranossauro na cara. Então, aí chegava lá, botava a primeira ficha, cara. Puta, botava a primeira ficha, assim, já parecia que... Parecia aquela cena de filme, assim, saía uma pá de moleque de algum lugar do fliperama, assim, pá! Tipo, eles saíam de trás das máquinas, assim. Do bueiro. Do bueiro, exatamente, vinha aquela gangue, assim, é de moleque. É o craque, né, da juventude dos anos 90. Exatamente, cara. Então, tipo assim, você blim, blim, aquele barulho de pra start, né, blim, blim, blim, tipo, já vinha aquele monte de moleque, assim, a falar, puta que pariu, vai começar. Porque, tipo, mano, dava... Sem brincadeira, começava o negócio, dava 2 minutos, já tinha um moleque. Oh. Oh. Oh. Aí, tipo, oh, caralho. E eu lá jogando, assim, ele. Oh. Deixa eu garantir essa ficha pra tu aí, meu. Aí eu, tipo... Não, tá de boa, velho. Tô jogando aqui. Pô, tá mó ruim. Deixa eu garantir essa ficha aí, tu vai perder. Eu falei, não, mano, tá de boa. Tô jogando aqui, cara, tranquilo, levando mó cacete já, né, porque já tava, já naquele momento já não tava prestando atenção em nada, não tava mais vendo a... Perdeu o foco, né? Já perdi o foco, né? Então o que acontece, cara, e aí, tipo, isso se estendeu várias vezes, assim, né, e moleques mais velhos e tudo, assim, então, já tomava aquele apavoro, aquele terror psicológico, assim, né, do terceiro ou quarto interjeição do moleque e tal... Só aquele trash talk ali, né? Te jogando pra baixo ali. Você vai perder, hein? Vai perder. Ah, ruim pra caralho, mano. Porra. E aí eles começavam e, mano, era batata. Tinha, pô, pirralho, né? 9 anos de idade. Tipo, eles me apavoravam, assim, psicologicamente. Mas aí vem a vingança, cara. Que aí vem que é o mais incrível, assim. Passado alguns meses de levando esse apavoro e não conseguindo jogar meu bendito Cadillac Dinossauro. Uma bela manhã, minha mãe chega assim com um jornal aqui da cidade, né? Ai, você viu, que horror! Eu sei exatamente o que você vai falar. O fliperama pegou fogo. Foi um incêndio aí, cabuloso, né, bicho? Foi um incêndio cabuloso. Que os caras acharam uma ótima ideia, fazer um telhado de palha. Foi, puta merda. Colocar na entrada do lugar. Então, o negócio acendeu, né? Igual um cigarro, né? Não, eu lembro que tinha uma sorveteria famosaça do lado que também pegou fogo, foi pro saco. Eu lembro desse incêndio cabuloso. Foi um puta de uma tragédia, assim. Yoga quase... flame pesado ali, né? Cara, então, aí ela me veio, a minha mãe me veio com esse jornal, e aí a primeira, tinha uma série de fotos do lugar pegando fogo, assim. E uma das únicas fotos que eu vi, assim, da galera e tal, saindo, assim, do lugar, era, tipo, uma foto, assim, de um dos moleques, tipo, na maca, assim. Olha aquela criancinha do meme, né, velho? Gamer desgraçados. Aí o moleque tá com metade do corpo carbonizado, né? A gente tá aqui zoando, né? O moleque tá tendo até hoje. É, até hoje o moleque tá lá traumatizado. Eu preciso passar dessa fase do Cadillac. Eu preciso travado num loop eterno na mente destruída dele. Em posição zoando, fetal, cara. E salivando, né? A filha dele cuidando, né? Ele, até hoje ele acha que ele tá jogando Cadillac. Exatamente. Então, você vê que o mau caratismo aí já vem desde pequeno da minha pessoa. Mas, falando em mau caratismo, fala pra mim aí, cara. Se tinha uma coisa que salvava a nossa vida nessa época, foi o início da pirataria, né, cara? Porra. Então, fim da década de 90 ali, a gente tava fritando no PlayStation, né? Conta as histórias aí. Eu sei do Gustavo com uma história com Final Fantasy VIII aí que foi bem triste, hein, Gustavo? Porra, nem me fale. Isso é um verdadeiro trauma, hein? Caralho, foi meu o primeiro... Assim, eu sou um cara super average, saca? Então, assim, nunca fui prodígio de porra nenhuma, saca? Nunca fui um... Nunca me destaquei, nunca fui hacker de 13 anos, nunca fiz nada de incrível na vida, né? Entretanto, minha primeira pesquisa acadêmica, né? Foi que eu peguei a porra do Final Fantasy VIII em japonês, essa porra, quando saiu. Nossa senhora. Né? Essa merda. Bicho, eu fiz um caderno de tradução, de magia, de invocação dessa merda. O cara tava. Ó, vamos lá, pausa. O cara tava jogando um jogo RPG onde todos os menus estão em japonês, né? Tudo, né? É, eu traduzi essa porra, velho. Tipo assim. Eu não sabia escrever, mas eu fazia o desenho, saca? Foi o trabalho ali do. Tipo, do Champollion, saca? Traduzindo egípcio ali pra francês, saca? Foi praticamente engenharia reversa, né? Que isso, cara. Aí fiz todo esse lance, cara. A gente ainda conseguiu zerar, bicho. Conseguiu zerar essa porra. Aí o que, que eu descobri, velho? Aí o final travou. Nossa. Aí eu fiquei chateadaço. Só que o Ricardo comprou um Final Fantasy. Porra, levar meu memory card pra casa do Ricardo e vou zerar de novo. Só que o final do Ricardo também travou. E o que a gente descobriu? A cópia original, né, a cópia zero, foi mal feita, saca? Ela veio sem final. Nossa. Então, tipo, foi a primeira lição da vida, saca? Tipo, do niilismo absoluto. Não existe. Aí eu fiquei sentado na calçada, aí veio quatro Alanis Morissette criança num carro, saca? Isso não é irônico? Você não acha irônico? Black Rain, hein? Saca? Cara, pô. Mano, a única coisa que prestava naquela porra daquele jogo era CG do jogo, né? Então, tipo, pô, era. Não, não fale assim que eu tenho uma coisa. Eu tenho uma memória afetiva muito grande. Ah, não, mas a verdade é que, tipo assim, a melhor coisa que tinha naquela época era a porra das computação do jogo ali, que era bem feita pra caralho, né? Pra Nossa, era muito foda. Não, era. Acho que então, isso compensava muito a limitação, né? Porque acho que a CG, principalmente da Square, assim, desenvolveu muito mais rápido que a capacidade, né, do character design, né? Sim. Então tem jogos, assim, que são feios, assim, se você olhar hoje em dia, mas que as CGs continuam 100%, tipo Parasite Eve, né? É, o próprio Resident Evil 2, né, tipo... Uhum. Que já tinha aquela ceninha de abertura, então, pô, Final Fantasy, a abertura, a gente ficava assistindo o negócio como se fosse um seriado, né? A gente sentava e ficava lá vendo aquela porra daquele clipezinho de abertura com a música clássica ali rolando, né? Meio uhum. dancezinho, meio clássico e tal. Então, quando a gente viu o final, a gente falou, pô, o final vai ser incrível, né? É, nossa senhora. Então eu lembro da cena perfeita, assim, do... Eu lembro da cena perfeita do... Da minazinha correndo em direção ao cara, uma cena romântica, assim, aí... Nossa! E aí quebrava, assim, no meio o vídeo, cara. É, e a gente ficava olhando um pra cara do outro, assim, tipo, puta que pariu. É, infelizmente, nessa geração aí, eu não... Como eu sempre fui uma criança burguesa, eu tinha o Nintendo 64, então eu não participei muito dessa construção da história dos games do Brasil através da pirataria. Infelizmente, era... deixei de jogar muita coisa boa por causa disso. É porque é foda, porque o 64 era tão filha da puta que nem pirataria tinha direito, cara, né? Cara, tinha uma pirataria que era um bagulho muito escroto. Tipo, era uma fita, tipo a do Game Shark, assim. Só que você encaixava a fita pirata em cima e atrás você encaixava uma original. Eu acho que ele usava a decodificação da fita original pra ler a fita pirata em cima. Esse bagulho era uma engenhoca escrota. Eu lembro. O Megazord cagado. O videogame ficava parecendo um Voltron bizarro, assim, pra poder rodar um negócio, né? É, bagulho... E assim, eu só tinha jogo original, eu não tinha pirata. Quem tinha o pirata era um moleque da minha sala. Só que tipo, o pirata era tão ruim que, puta, compensava muito mais tu juntar uma graninha a mais e comprar o jogo original. Isso era bizarro, cara, mas assim... E a economia do GoldenEye, fora o Zelda maravilhoso que eu nunca joguei, girava totalmente no GoldenEye, né? Sim. Era um jogo pica. Um jogo pica, cara. O jogo era animal. Eu comecei a gostar, talvez, de cinema, né? Porque eu fui procurar os James Bonds de referência, né? Do GoldenEye. Do Ricardeira tinha o GoldenEye, bicho. Porra... Era... O pau comia. Pau comia. Golden Gun, sem lei, sem regra. Valendo toba. Só não valia pra escolher o Odd Job lá, cara. Aquele boneco anão lá, que era uma merda. Que tu ia... Nossa, que filho da puta. Você era muito filho da puta, mano. Em compensação, tinha o Jaws, né, cara? Que era gigante. Que era o dobro do boneco. A diversão nossa do minha e do Gustavo era eu pegava o anão e ele pegava o gigante e a gente ficava correndo no cenário, tentando se acertar. Quanto tempo perdido, né, velho? Quantas cartas de amor, beijos na boca, aulas de violão, cursinho da Microlins, né? DSS Computadores, né? Tudo tá lá o anão e o Jaws correndo atrás dele. Multiplayer insano ali, né? É, a gente até vender bala no sinal, a gente tava mais no lucro, viu? Mas enfim. Exatamente, então, pô, era uma prática muito comum naquela época do PlayStation você jogar uma versão pirata do jogo em japonês antes da versão americana, né? Uhum. O japonês chegava primeiro, então a primeira vez que eu joguei Metal Gear Solid no PlayStation foi em japonês, cara. Então já tinha aquele japonês maravilhoso dublando ali, tipo, com aquela voz de cigarro, né? Eu lembro até do comecinho, assim, Kojirasu Neko, cara, com a voz assim de um japonês que fumou 70 maços de Marlboro, assim, antes de gravar. E eu ficava maravilhado, assim, jogando o bagulho sem entender porra nenhuma. Porra nenhuma. O diálogo em japonês, o diálogo em japonês, a legenda em japonês, os menus em japonês. Olha, era muito, tipo assim, era um exercício de imaginação, saca? Porque a gente ficava tentando imaginar como é que aquela trama se desenvolvia. O que que eles estavam conversando? E, tipo, olha, será que ela é namorada dele? Né? Não, não é. É, porque tipo, será que o... Não, velho, pra descobrir, e a gente não tinha detonado, cara. Eu lembro pra gente descobrir como matava aquela Sniper Wolf, mas que volta que a gente deu. Tipo, o jogo ficou tipo meses parado, saca? Meses parado, porque a gente não sabia como que matava a Sniper Wolf. Verdade, cara, era uma tragédia enorme, assim. É, tipo, também, isso também acho que rolou comigo com aquele Castlevania. Que jogo maravilhoso. É um jogo que, não envelheceu. Sim. Não envelheceu esse jogo. É sensacional. É assim que eu não sabia que existia o Castelo Invertido, porque não tinha detonado, né? Uhum. Aí algum colega de escola me disse que existia. O jogo eu já tinha tipo, zerado tinha um ano. Aí eu redescobri o Castle Invertido. Puta, que... É um prazer que eu não sei que talvez, tipo, sabe... Que essa molecada teria novamente, né? Tipo, de você descobrir um segredo, assim... Tipo, sim. De muito tempo, assim, saca? De, com internet, a galera debugando. Adicionava horas ali do jogo, né? Uhum. Você falava, porra, tipo, pô, é praticamente um jogo novo inteiro, né? Tipo, que era, tava tipo, vamos dizer assim, um DLC ali, uma expansão dentro do próprio jogo, né? Uhum. Guardadinho ali, mocosado. Mocosado, sim, sem dúvida. Mocosado. Então, assim, cara, mas você vê, com esse lance da gente jogar os jogos, não em japonês, mas assim, os jogos em inglês, a gente forçou a gente a aprender inglês, né? Uhum. Porque, cara, como é que a gente... Hoje, a molecada, pô, os moleque leite com pera pega tudo traduzido. O jogo é dublado em português. E, tipo, tá tudo traduzido. O menu tá traduzido. Tipo, o cara não precisa fazer nada, assim, pra entender o jogo, né? Na nossa época, a gente tinha que, pô, sentar, ler aquilo que tava aparecendo na tela e rezar pra tentar... Na nossa época! E acontecia de, às vezes, ter uma palavra ou outra que tu não sabia o que era, eu anotava, aí no dia seguinte, na escola, eu ia pra professora de inglês e falava, professora, o que é isso aqui? Uhum. Aí ela falava, aí às vezes, na hora que ela falava, tu falava, puta que pariu, é isso que eu tenho que fazer então, caralho? Tipo, tu se tocava, tu tinha que fazer no jogo. É o armário, o segredo tá no armário! Pô, no GoldenEye, até hoje eu lembro, tinha uma missão lá que eu tinha que destruir os mainframes. Só que eu não sabia o que era o mainframe. Mainframe era os servidores, né, do bagulho. Uhum. Eu saía atirando em janela, eu atirava no chão, atirava no ralo. Eu só não atirava na porta do servidor. Eram uns computadorzão, assim, né, gigante. Né? E eu lembro que eu fui pra minha tia na época, eu falei, tia, o que é mainframe? Ela falou assim, olha, mainframe, não sei, eu sei que frame, em inglês, é... É moldura de foto. Eu fiquei procurando moldura de foto na porra do mapa e não tinha. Tragédia. Eu lembro um negócio disso no Silent Hill, né? Que era um negócio também que... A gente custou entender que era... Você tinha que tacar um líquido naquela policial, né? Porque ela tava com um vermezinho, um parasita, né? Que deixava ela hipnotizada lá, hipopotizada. E a gente matava ela e tinha um final ruim, né? É... Aí tinha também todo o esquema, depois descobriu que, tipo, não sei o que, acho que era o serum, né? Que era, tipo, o antídoto, que não sabia o que que era, né? Aí descobrimos, pegamos, também nesse esquema de wizard autodidata, né? Pode crer, era, cara, e esse é o jogo, os jogos, assim, pelo menos esse... Silent Hill, o próprio Resident Evil, mas assim, o Silent Hill era um jogo filha da puta, porque ele não tinha mensagem. Tipo assim, há uns tempos atrás eu tentei jogar o Silent Hill primeirão lá de PlayStation, sem detonado, sem nada, só explorando mesmo, hoje entendendo inglês, né, tipo 100%. Vendo se o jogo te dava dica, o jogo não te dava dica de porra nenhuma, meu irmão. Ele não te dava dica de nada. Pra você achar aquela. O primeiro puzzle do jogo ali, que é tipo uma chave na casa do cachorro lá. Você anda a merda da cidade inteira, você não acha nada. Não tem nada que te indica pra aquele lugar. Nada. Tipo assim. Como que você vai descobrir, tá ligado? Eu fico pensando como que o primeiro cara entendeu o que, que tinha que fazer. Porque o jogo te jogava assim na cidade, com um mapinha ali, e se fode, meu irmão. Se fode, não tem nada na tela. Hoje o jogo tem 250 dicas, né? Vai pra cá, vai pra lá. Só seguir as dicas ali. Mas naquela época, não. O bagulho era tipo assim, ó. Se vira aí, meu irmão. Antes mesmo dessa época de emulador, vocês chegaram a pegar a época das revistas PC Gamer, as coletâneas de CD ali? Peguei várias e tenho ódio de todas, porque metade dessas porra era demo, cara. Eu ficava puto, que eu falava, caralho, que jogo foda. Aí, tipo, acabava o jogo. Na metade era demo. Eu ficava, não! Eles eram muito filha da puta, porque eles colocavam na capa, assim, jogo completo, né? Aí você ia ver, tipo, eles botavam os jogos mais foda, que era a capa do negócio, assim, botava lá Star Wars, sei lá o quê. E esses jogos foda da capa, nenhum tava completo, né? Era tudo demo, né? Era um pega-trouxa. Lemmings, que tava completo. Não era, era tipo... Não era tipo aquele jogo foda da capa, você só, caralho, fui enganado de novo. Nossa, eu ficava puto com essas revistas. Eu gostava muito, porque, cara, comprava uma revista, via tipo, sei lá, 30, 40 jogos, eu tinha semanas de diversão aí, mesmo que fosse demo. É. Mas também vinha umas lixeiras, né? Puta merda. Vinha. Às vezes, mais pro final ali do... Acho que começo dos anos 2000, eles começaram a tomar vergonha na cara, aí tipo... Eu não sei se eles ficaram com medo de levar processo e tal, eles começaram a pegar uns jogos... Tipo, o jogo da capa era obrigado a ser o jogo... era o jogo full ali da parada. Não era, não podia mais fazer essas pilantragens de demo. Mas... Então eles lançavam, assim, uns bagulho em dois CDs e tudo, e era, tipo, um jogo legal, assim, tipo, de tiro e esses bagulho assim. É, o meu problema, né, nesse período aí, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, é uma droga pesada chamada Diablo 2. Aí, meu amigo, nem banho eu tomava, cara. Diablo 2, eu passava horas jogando Diablo e, nossa senhora, foi tipo, a minha vida acadêmica escolar aí foi pro caralho por causa dessa porra. Não me arrependo. O Dungeon Crawler do Diablo mesmo. É. ARPG, né? Action RPG. Mudou tudo ali também, né, cara? Tipo, já começou a... Mudou até a própria dinâmica do RPG, né? Com esses jogos. É, tipo, era um gênero diferente, né, de RPG. Assim, sim. Não era um RPG propriamente dito. Era mais ação, nova... tipo... A diversão do jogo era tu pular pelado no meio de um monte de bicho e sair vivo. É uma diversão que muito adulto gosta mesmo. Bestiality. Eu nunca vi nenhum jogo a respeito, mas vocês chegaram a ver algum jogo massa naquele RPG Maker? Opa, tem um chamado Undertale, que é tipo considerado um dos melhores jogos da atualidade. Assim, o bagulho é mega simples, tosco, feio, cheio de meme, todo cagado, e o jogo é maravilhoso. É aquele das caveirinhas? É, assim, você vê um monte de fanart na internet? É, esse jogo é muito bom, cara. Ele é meio que uma versão moderna daquele Earthbound lá, né? É, mais ou menos. Ele bebe na fonte do Earthbound, né? Que é um jogo malucão de JRPG, né? E o jogo é pura loucura. Tipo, ele explora... Eu vou dar um pequeno resumo, assim, de um bagulho que aconteceu no jogo que eu fiquei horrorizado e eu fiquei maravilhado ao mesmo tempo. Tipo, comecei lá um tutorial... É a história de uma criança que cai num buraco e vai parar no mundo que tem monstros. Aí aparece uma monstra que ela tem um visual mó materno, assim. Ela tipo, cuida de você e tal, você pega mó carinho por ela. Aí você vai sair da zona do tutorial, ela fala, tipo, não, você não pode sair, é perigoso lá fora, por favor, fica aqui. Ela, tipo, chorando. Aí você fala, não, eu vou sair. Ela fala, então você vai ter que me enfrentar. Aí você luta contra ela, você mata ela. E você segue no jogo. Só que eu falei, cara, eu acho que dá pra passar por ela sem matar. Resetei o jogo. Quando eu resetei o jogo, tipo... Um bonequinho que aparece no jogo, tipo, ele falou assim, você não aguentou ver ela morrer, né? Você vai começar outro save pra ver se consegue salvar ela. Que falei, isso? Caralho, como assim, velho? Quebrou a quarta parede. Quebrou total, só que, tipo, de um jeito que eu não esperava. E aí sim, tu consegue lutar com ela, sem matar ela, e aí eu descobri que o jogo você pode fechar no modo genocida, que é matando todo mundo, e no modo pacifista sem matar ninguém. Tu ganha os combates na lábia... Tipo, aparece um monstro que é fantasma de chapéu. Aí você, se você elogia o chapéu dele, ele vai embora e você não luta com ele. É um storytelling bem feito, né? Muito bem feito, cara. Aí muito. Você vê, o cara usou a engine do RPG Maker. O jogo é assim, super, né? Simples, ele é bem feinho. E é que tá, é o conteúdo, né, cara? Não é a estética. Bem que às vezes faz diferença, né? É, mas é aquele negócio, dentro da proposta de ser uma parada indie, assim, ele tem mais permissivo, assim, né? Sim, sim. Ele pode usar mais, né? O cara viaja na criatividade dele e faz uns bagulho da hora. Isso é real. Agora, veja bem, depois de toda essa jornada dentro do PC e tudo mais, salvando as nossas vidas aí por muita época. Vocês querem falar mais alguma coisa dessa época aí dos PCs? Ou... Eu só queria falar que nessa época do PC, eu cheguei a dar entrevista pra uma revista de jogos de computador, que eu já fui do melhor clã no Brasil, de um jogo chamado Guild Wars. Esse é meu guilty pleasure. Eu tinha 3 horas dentro daquele jogo, cara. Você apareceu numa revista, cara. Qualquer dia eu te mostro, tem a fotinho minha aqui, eu dei entrevista e o caralho. É tão ridículo, cara. É tão ridículo. Gamer fichado. A gente vai disponibilizar. A gente tem essa pra disponibilizar esse link. Cara, então, eu tenho a revista física, posso tentar tirar umas fotos se quiser. Massa, por favor. Mano. Tá aqui até hoje. E aí, tipo, era um jogo que ele tinha um ranking oficial dentro do jogo. E no servidor norte-americano, o clã brasileiro mais bem colocado era o meu. E aí vieram lá fazer entrevista, perguntar o que a gente fazia. Eu falava, não, eu só vou pra faculdade, não estudo nada e jogo pra caralho. Então, esse, cara... Você viu o Guilty Pleasure. O Guilty Pleasure, cara. Falando em clã, hoje em dia é o que a gente tem, né? Hoje a gente tá falando toda essa época nostálgica e tudo mais. Todo mundo tinha muita história pra contar, mas em algum momento os marginais tropeçaram. E o videogame já não é mais coisa de criança, cara. O videogame agora é coisa séria. Então, hoje os marginais estão aqui pra entender o que diabo aconteceu com os esportes. Esportes, stream e tudo mais. Estamos aqui com o nosso representante da contemporaneidade, o Dr. Kiwi, vai nos explicar mais sobre esportes. Fale, seu Dr. Kiwi, qual que é o que que é o esportes? Cara, esportes é o nome bonitinho, né, bonitinho barra cafona, que inventaram pra definir, tipo, essa galera que começou a jogar qualquer jogo de computador ou videogame de maneira, entre aspas não, né, de maneira profissional. Os primeiros esportes, assim, tipo, tiveram, já tem jogo campeonato de jogo de luta desde sempre, mas o que começou a aparecer na televisão para as pessoas assistirem, isso começou lá no comecinho dos anos 2000 na Coreia, que a galera era muito viciada em StarCraft. StarCraft? Que é daquele gênero de estratégia em tempo real. Tipo Age of Empires, só que é, sim, tipo, era sci-fi e tal. E na, sim, Coreia a galera pirou nisso. E aí, tanto que, tipo, teve a primeira emissora de televisão que passava as partidas de StarCraft pra galera assistir. Que a galera isso lá na Coreia. Isso lá na Coreia. Coreia do Sul. Isso, Coreia do Sul. Fica do Norte. É um pouco complicado, né? Na Coreia do Norte é estratégia real mesmo, né? Eles jogam com Pula na moita, senão a bala pega, né? Na estratégia, o time perdedor é fuzilado pelo governo. Então, assim, não sei se começou exatamente nisso, mas assim, o pessoal da Coreia, eles já assistem jogo de videogame há bastante tempo. Pode e aí, tipo, teve Quake, teve Unreal Tournament, só que aí depois estourou bem na época do CS, na época das Lan Houses, né? Sim. Que entraria um pouquinho na parte que a gente tá falando mais cedo de nostalgia, que eu passei horas da minha vida numa Lan House jogando CS. Os corujões, né? É que na época, a galera não assistia porque não tinha estrutura, não tinha o YouTube direito. É. Tipo, tanto que eu gostava de assistir a partida dos profissionais, mas eu tinha aqui na internet, eu baixava, tipo, um arquivo que era, tipo, que era o replay do jogo, que era um formato específico pra rodar dentro do jogo, aí eu assistia a partida, tipo, que rolou no campeonato, sei lá. Uhum. Nossa. Era muito complicado. Muita coisa dessa Coreia, da Coreia, desses jogos online são da Coreia, né? Eu lembro uma febre que teve no Brasil, uma época, aquele Ragnarok, né? O Ragnarok. Ragnarok, sim. Ragnarok. Que foi uma febre, assim, febre pesada e tal. Eu lembro que era apaixonado com uma menina que não... E eu não conseguia conversar com ela, eu fiz um bonequinho, cara, olha que ridículo. Pra ver se eu conseguia uma interação digital, né? Ui, tudo bem, saca? Tipo, meu bonequinho falando com o bonequinho dela. Gustavo se fantasiou de mago, de maga, com cabelo cor-de-rosa. É, cara, eu fui um bonequinho... Uma vez só, assim, na minha vida, assim, mas eu nunca me envolvi com jogos online. Inclusive, mas peraí, tu conseguiu falar com essa mina? Ah, porra nenhuma, cara. Gastei dinheiro à toa. É a única vez que eu joguei videogame um jogo online, por incrível que pareça, porque eu não tinha internet. Eu não tinha internet, banda larga, e eu tinha ia pra Lan House pra usar internet banda larga, né? E tipo, ficava, headshot, headshot, headshot! O dia inteiro na Lan House e assim, eu ficava. Eu peguei um ódio, assim, pessoal desse negócio. Ah, então tá aí a história, né? Tem um background, origem, tem, né? um background. Então, aí, só voltando ao lance dos esportes. E aí, tipo, a galera descobriu. Perceberam que as pessoas gostam de assistir esses bagulho. Vai, tipo, entrando cada vez mais gente pra ver, assim, né? Sim, sim. E aí, tipo, pô, aí, né, o YouTube melhorou a própria estrutura dele. Você conseguia fazer upload de vídeo. Aí, tipo, e nessa época era maravilhoso que, tipo, os caras pegavam... os melhores lances e botava de fundo uma música, tipo, sei lá, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. Aí aparece os caras dando os headshots, assim, é cafonice pura. E aí, a partir daí, tipo, a galera... aí depois, é foda que eu me perco na linha de raciocínio aqui. Aí, quando surgiu o tal do Dota, o que, que é o Dota, né, pra explicar pras pessoas? Quando tinha o Warcraft, que era nesse gênero de estratégia em tempo real, tipo Age of Empires, você podia customizar fazer um mapa. O jogo permitia que você construísse um mapa. E aí uma galera fez um mapa que era tipo, era 5 contra 5, você controlava um boneco só, ao invés de controlar um exército, e seu objetivo era destruir a base do adversário. E eu nunca gostei dessa porra, só que por algum motivo a galera na Lan House surtava com esse bagulho. Era um modo de jogo. Era um modo de jogo, era um mapa customizado dentro de um jogo. E o nome do mapa se chamava Defense of the Ancients. E se você pegar a sigla, significa Dota. É a primeira vez que eu descobri o que é Dota. Então, o gênero do Dota é MOBA. Que é Multiplayer Online Battle Arena. Que é uma mentira, porque não é arena, né? O mapa é grandão. Assim, Oi, diga. Não, eu sou um completo ignorante, Kiwi. Então explica pra gente, assim... Ignorante literalmente, né, no jogo online. Mas assim, esse sistema de 5 contra 5 é meio futebol, assim, do tipo, você tem um 4-3-3, sabe? Tipo, você tem uma equipe que ataca, você tem meio de campo, defesa. Tem, é mais ou menos assim. É que eu manjo um pouco mais do LoL, que eu infelizmente joguei um pouco disso na minha vida, mas é o LoLzinho. Assim, são 5 contra 5. E a graça do jogo é que é o seguinte, tem tipo. Hoje em dia, o LoL, acho que tem uns 200 personagens diferentes. Antes da partida começar, uma parte que a galera já quer assistir é o que eles chamam de draft, que é tipo, quem vai pegar cada personagem. Porque se eu pego o boneco A, tu não pode mais pegar ele, tá ligado? E aí os caras... E os bonecos, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, tu pega lá o boneco que é tipo o Messi. Então, tipo, ó, o meu time adversário pegou o Messi, então eu vou ter que pegar um boneco que é um bom counter contra ele. E aí fica aquele jogo de estratégia do tipo, quem pega qual boneco? E aí os caras montam estratégia em cima disso. E aí, só que aí, tipo, tem boneco que o pessoal chama de tanque, né? Que não dá muito dano, mas aguenta porrada. Tem boneco que dá dano muito alto, mas que ele é fraco, se tu olha pra ele, ele já cai morto. E tem boneco que é suporte, tem boneco que, tipo, que o jogo, assim, o mapa dele são três estradas, né? De uma base até a outra. O pessoal chama de lane. E entre uma lane e outra, tem, tipo, uma floresta, que é um lugar que, assim, que tipo, é cheio de sombra, que não, você não consegue enxergar a partida. E tem uns bonecos que ficam andando entre uma lane e outra pra tipo, tentar pegar os outros surpresa. Então tipo, tem muita estratégia envolvida. Então acho que é um jogo que cativou a galera, tipo, que virou esporte, que a galera gosta de ver. Quando tu vê um cara jogando bem, quando você gosta de jogo, vê um cara jogando bem, tu fala, cara, eu não sei fazer isso, esse maluco é um monstro. É que nem tu gostar de futebol e ver o Messi jogar bola, tá ligado? Tu fica tipo, nossa, queria muito saber fazer isso. E acho que é por isso que o bagulho popularizou. E aí, pra inventar um nomezinho comercial, batizaram o bagulho de esportes, né? Esporte eletrônico. E você tava falando do lance do YouTube ter melhorado e tipo, a qualidade de poder subir os vídeos. Tem um lugar onde a galera pode entrar pra poder ver os vídeos, os canais e tudo. Sim, sim. Então, mas assim, você acha que, por exemplo, quando eles começaram a se organizar, né, tipo assim, pessoas viram isso como uma fatia de mercado, né? Então, sei lá na Coreia ainda e depois hoje nos Estados Unidos, começou a surgir empresas que começaram a botar uma grana pra fazer os campeonatos, não é? Sim, sim, teve uma galera que começou a investir. Assim, começou, não sei se começou, mas eu sei que tinha muito investimento, tipo, de empresa que faz mouse, por exemplo. Aí, por exemplo, aí tem o fulaninho lá, que é o melhor do mundo do Dota. Porra, vamos dar um mouse pro cara e pedir pra ele anunciar enquanto ele tá fazendo stream, tá ligado? Bom, isso, quer dizer, e na época que não tinha stream, a galera na minha época de Lan House, eu já era preocupado com, tipo, pô, que mouse que é legal de jogar? Porque tu pegar aqueles mouse, tipo, aqueles multilaser, na hora que tu ia, tu rodava o mouse na mesa rápido, tua mira ficava toda escangalhada, né? Tu precisava de precisão e tal. E aí, tipo, as marcas começaram, tipo, a fazer uma linha gamer, a patrocinar uns caras pra falar, fala bem do meu mouse aí, o caralho. Cara, então foi a revolução do mouse. Mouse, teclado, tudo que tu imagina, fone. Nossa, que doido. Os periféricos, né? Os periféricos como primeiras marcas, assim, de patrocínio, né? Sim, sim. E aí o lance do esporte também é que, como a galera, porra, quem gosta de futebol, vê na televisão. Passa todo domingo, toda quarta-feira. E aí, na internet começou, tipo, começaram a se criar uns canais, não só dentro do YouTube. Aí nasceu o Twitch, né? Essas porra de live streaming. Plataformas especializadas em streaming, né? Sim, sim. E isso dá uma grana. Imagino, ó. Acho que eu comecei a tomar noção de como esse troço é gigante, chegou no Brasil, é um mundo totalmente paralelo e gigantesco de views e grana. Quando eu vi o Mineirinho fechado, né? Que é um estádio aqui, né? Geralmente para esportes que não é futebol. Desde lutas, né, vale tudo, até esporte radical rola lá, né? Certo. Aí eu vi tudo fechado assim, eu nunca vi uma estrutura tão grande, né? Então eu imaginei que era um X Games, porque tinha uma linguagem visual cabulosa, assim, né? Uns banners da hora. É, nó de banner, assim, uma coisa muito modernosa, jovem pra frentex. Falou, aí pô, eu joguei na internet, né, querendo saber o que que era, eu descobri, eu caí no canal do menino chamado Gordo X. Gordox. Gordo X é foda, né? Que vergonha. Gordox. Coisa de velha, né? Deu errado o nome. Gordox. Não é Gordo X, é Gordox. Aí tá, esse Gordo X, Gordox. Gordo X, Gordox. O moleque realmente tinha 1 milhão de views, cara. Nos vídeos, tipo assim, no canal do YouTube do moleque. Aí ele tava explicando que tinha um jogo e tal, né? Eu falei, velho, como é que esse moleque tem mais de 1 milhão de views? Nunca vi falar desse moleque e tal. Aí eu fui vendo que, tipo, tem um bar especializado aqui em BH, só que a galera, como quem vai ver NFL, sabe? Tipo, Super Bowl e tal, vai nesse lugar e ganha desconto em dia, né? Só pra ver esporte, né? E, tipo, existe todo o mercado, é invisível, saca? Tipo, muita grana rolando, time aqui mineiro, time feminino, não sei o que. Porra, velho. Cara, não é brinquedo esse negócio. Começou a ter uma dimensão do que era o negócio. Sim. Pra vocês terem ideia, final de campeonato de LoL, tu consegue assistir no Cinemark. Caralho. Os caras fecham uma sala pra fazer transmissão ao vivo de jogo de LoL. Seja, e qual que é o preconceito? Qual que é o preconceito com o LoL, Kiwi? Porque sempre as pessoas citam de forma depreciativa esse jogo. Cara, porque o jogo ele faz mal. Assim, eu joguei bastante tempo de LoL e o bagulho... eu sou uma pessoa extremamente irritada. E eu sou um cara muito competitivo. E o foda do LoL é que é o seguinte: são 5 contra 5. Se tem um cara no teu time que é um imbecil, é ruim, ele afunda o time e tu perde a partida. E o foda do LoL é que uma partida dura, tipo, sei lá, 30, uma partida rápida é considerada uma partida 35 minutos. Então, tipo, tu tá num time com um maluco ruim, tu vai ficar os 35 minutos no mínimo sofrendo e sabendo que tu vai perder no final. Aham. Uhum. Tipo, o bagulho é meio que um parto, assim. Tipo, é horrível. E aí, tipo, e aquela coisa, né? Tipo, nunca você é o ruim. Então, cara, o que rola de trash talk nessas porra... Eu já fui suspenso do LoL por 3 dias, porque eu mandei um moleque chupar pinto de camelo. Tava lá jogando e, cara... Isso é muito específico. Porque eu sou idiota, né, velho? Eu tava lá e, cara, eu tava fazendo várias merda. Admito, fiz várias bostas, o moleque começou a me xingar. E, cara, era tipo um molequinho, assim. Cara, não sei, velho, devia ser. Podia ser outro imbecil que nem eu, já tinha 20 muito naquela época. E aí o moleque começou a falar um monte, eu falei, pô, cara, desculpa aí. Aí morri de novo, aí morri de novo, aí morri de novo. E tem um problema no jogo. Quem te mata, ganha mais dinheirinho. E com o dinheirinho tu compra os itens que o boneco tá mais forte. Então a galera fala que quando o boneco tá muito forte, ele tá fidado. Tipo, ele foi alimentado muito, assim. Uhum. Então o cara ficou muito forte às minhas custas, porque eu morri que nem uma merda várias vezes, e o maluco começou a me xingar. Aí eu xinguei ele de volta, o cara me xingou, eu já parei de jogar, estava só xingando. Falei, vai chupar uma rola de camelo, seu filho da puta. Aí deu no dia seguinte, eu tava suspenso. Recebi um e-mail falando. Que eu ia biólogo, então assim, o cara deve entender que deve ter uma espessura e um sabor a rola do camelo aí, que outra rola do mundo animal não deve ter, cara. Xingamento biológico. É. Então, mas aí. Mas o LOL, assim, tipo, o bagulho vicia e a molecada fica dodói da cabeça assim, cara. Tá louco? O bagulho pega de um jeito sinistrão, assim, cara. Caralho, o bagulho é craque mesmo. É que o problema é assim, online. O formato do jogo e como as pessoas se comunicam, o bagulho é altamente tóxico. Então tá. Isso acaba gerando uma doencinha, assim. Mas isso me fez só... até... Achei até interessante, porque a única pessoa que eu conheci que jogava esse treco, ele era uma pessoa bem tóxica mesmo, então tá explicado porque que era o jogo preferido dele. Sim, sim. E assim, não sou psicólogo nem nada, mas faz muito sentido, cara. Por isso que eu parei. Eu até me dá vontade de jogar de vez em quando, mas quando eu lembro o mal que essa porra me fazia, eu já desisto na hora. Não, a gente tá falando desse lance escrotaço, assim, da mecânica do negócio, mas o salário dos jogadores é alto, né, pelo que eu fiquei sabendo aí. Ó, por exemplo, o melhor jogador de LoL do Brasil, ele ganha R$20.000 por mês. Das porra. Minhas pesquisas que eu fiz aqui. Mas assim, isso é o salário dele. É muito mais que muito atleta olímpico, inclusive, imagina. Assim, você pensa, sei lá, um corredor que, tipo assim, tem que correr atrás, literalmente correr atrás de patrocínio, né? Assim, no caso desse moleque, é bastante exceção, porque ele é um dos poucos que ganha um bagulho desse, né? Mas, por exemplo, isso é que ele ganha de salário. Eu sei que quem faz stream, a plataforma do Twitch, ele funciona assim. Eu tô lá streamando e tu pode assistir de graça, não tem problema nenhum. Se você se inscrever, tipo, rola meio que os benefícios, assim. Eu, como dono do canal, posso falar, quem se inscrever aí, próxima partida eu vou jogar com boneco lixo aqui, sei lá. Porque a galera gosta do espetáculo, né, de ver a merda acontecer. Uhum. Só que cada pessoa, quando você se inscreve, a inscrição dura um mês e custa $5. É, metade fica pro Twitch e metade vai pro streamer. Um dos caras que eu curto assistir, que é o Dr. Disrespect, que ele joga um jogo de tiro aí. Pra vocês terem uma ideia, ele faz, em média, porque flutua, né, o número de inscritos, ele faz $100.000 por mês. Puta merda, hein? Caraca. Não, ele é patrocinado pela Gillette, porque o personagem dele é um cara que tem um bigodão, né? A Gillette patrocina ele. É, marcas de teclado e mouse patrocina ele, então assim, além do Twitch, ele recebe uma grana por fora. É, uma parada que eu tô pesquisando aqui rapidinho, que eu ouvi, agora eu tô pesquisando e tô vendo a realidade aqui, é que o Flamengo, cara, o time de futebol, tem um time de esportes, certo? O Flamengo, o que eu sei, o Flamengo, Santos e Corinthians. Tanto que até viralizou que quando foi a ideia do Ronaldo Fenômeno, comprar um time de LoL pra mudar o nosso time de LoL pra Corinthians, até viralizou um vídeo dos moleques ensinando ele a jogar LoL. Ah, deve ter sido dica do filho dele, que tem bem cara, o Ronald tem bem cara de nerdão, né? Verdade. Tem cara de jogadorzinho de LoL, mano. Mas assim, Kiwi, por exemplo, qual que é o caminho que eu deveria fazer se eu quisesse me profissionalizar? Eu sou o João Punhetinha aqui, eu jogo por for fun. Mas João, eu quero ganhar dinheiro com essa bagaça. Qual que é o caminho? Cara, tem que ser showman. Tipo, porque ninguém assiste um cara passivão jogando. Tipo, galera, agora eu vou ali matar o maluco. Não, tu tem que ser engraçado. Tem que ter algum quê diferente, assim. Não basta jogar bem, tá ligado? E jogar bem. Sim. Porque a galera quer ver tu fazer... Levar 3 caras sozinho. Né? É isso. Falando em grana, se tem uma coisa que gamer gosta de fazer é torrar dinheiro, hein? Ave Maria. Então agora os marginais adentram um mundo capitalista, ANCAP, imposto é roubo. Pra falar a real aí, cara, qual é a história mais triste aí relacionada, por exemplo, a cultura... AAA aí de ganhar dinheiro em cima dos nossos amiguinhos, hein? Fala aí, Kiwi, gastou muito dinheiro com DLC? Cara, eu não. Porque assim, eu sou um cara vacinado já, né? Já gastei dinheiro com tanto jogo que prometia ser bom e era uma merda no final das contas. Então o DLC tu já ficou vacinado. Assim, pré-order, né? Fiquei vacinado em pré-order. Fiquei comprando antes do bagulho lançar. Ah, porque tem essa, né? Tem. O pre-order, assim, só um parênteses, o pre-order é o lance de você comprar na pré-venda, né? O jogo. Isso. Você vê o trailer e no final do trailer do jogo ali que tu vai lançar, o cara já fala, ó, faz a compra na pré-venda e ganha, sei lá, uma arma especial, ou uma roupa, ou já ganha um mapa aberto, não é? Tem uns negócios assim, né? Sim, tem uns bagulho desse. E só pra contextualizar, né, o nosso querido ouvinte, e DLC, pra quem não sabe, é downloadable content. É tipo um conteúdo que você baixa pra acrescentar no jogo que tu já comprou. Nada é mais do que as antigas expansões aí que tinha nos jogos já desde a época do CD ali, que você comprava e tinha expansão do jogo. É, então, só que antigamente expansão valia a pena, né? Hoje em dia eu tenho a impressão de que os caras lançam o jogo pela metade pra depois te empurrar a DLC depois. Fala tipo, esse jogo AAA que custa $60, que costuma ser o preço padrão, né, de jogo AAA. Então, ó, tem que pagar mais 20 pra aproveitar tudo, senão tu não vai estar aproveitando que nem teus amigos. Tem esse pega bobo aí, né? Mas agora é hora de falar a verdade, hein, Dr. Kiwi? Agora, momento de tensão, hein? Qual foi o periférico que o senhor gastou mais dinheiro aí? Bom, já que a gente tá aqui pra se humilhar, a gente vai ser humilhado com estilo. Periféricos que eu quero dizer, periféricos de computador, hein? Sim. Mas aí eu preciso te fazer a pergunta antes de eu responder. Você quer valor bruto ou valor, tipo, proporcional? Por exemplo... Queremos loucuras de amor aí. Loucuras? Pela cultura gamer. Loucuras? Eu tenho um mousepad, tô usando ele nesse exato momento, ele me custou R$110. E eu comprei ele em 2002. Dois? Sim, eu tenho ele desde 2002. 2002? 2002. Então isso foi um puta do investimento. 2004. Foi um pouco mais pra frente que eu já era maior de idade já. São 15 anos. E tá aqui firme e forte meu Fuke Surface, não lembro o número, 1030. Ele é um mouse que pisca. Não, mousepad. Ah. Viu como aí. Eu sou ridículo? Eu sou ridículo, cara. Mousepad. Não, mouse não dura tudo isso, você tá maluco? Ah tá, não, eu tive um treco, tava imaginando que era um mouse mesmo. Tipo... Não, cara, é o mousepad. Na época que eu. Clique. Na época que eu achava que eu era bom em Counter-Strike. Eu comprei essa porra, mas tá aqui até hoje e eu me recuso a jogar ele fora porque foi muito caro e sem cento e poucos reais naquela época que valia ao PIB de um país pobre, né, cara? Tá, aquela valia demais naquela época. Não, mas eu vou falar uma coisa. Fiquei sabendo uma história do senhor aí com um tecladinho neon aí, hein? Jogar no estúdio. Eu já tive um, mas... Conta essa história aí. Mas existe um contexto, porque assim, porra, esses periféricos que esses fãs de esporte compram, os moleques torra. Antes da gente começar a gravar aqui, eu pesquisei preço. Tem teclado de R$1.000, tem mouse de R$700. R$1.000, teclado. R$1.000 num teclado. É. E... Teclado. E esses teclados tem luz e tal. Só que uma vez eu comprei um teclado que brilha, mas ele foi bem mais barato, foi R$60. E aí qual foi o motivo? Bem. O motivo é porque eu queria jogar de noite, minha namorada dormia e eu tinha que apagar a luz e eu não enxergava as teclas. Aí eu comprei um teclado que brilha. Foi só isso. Mas tá suave, cara. Tem aqueles nerd fedido da Campus Party que tem aqueles, tipo, da Torre do Homem de Ferro, sabe? Nossa. Aquelas coisas bizarras, assim. Tipo, a cara tipo... do Homem de Ferro, né? É, a torre do computador. É o gabinete, né? Sim, tô falando igual vovô de net, mas o gabinete do Sauron, saca? Tipo... Caralho! Nossa, gastei R$10.000 nisso aqui, valeu totalmente a pena. Cooler solta fumaça. E esse negócio de gastei R$10.000 é uma cultura que eu não entendo, porque eu gosto de falar pros outros que eu paguei pouco, eu não gosto de falar que eu paguei muito. E os caras... É porque é ostentação, gamer. Sim, cara, é aquele negócio do quanto vale o outfit, né? Eu tava, só um pequeno parênteses que não tem nada a ver com games. Que eu quanto tava vale vendo. O periférico? É, eu tava vendo. A gente passa raiva com esses gordinhos de bochecha rosada do quanto vale o outfit. Eu tava vendo o Londrino, é totalmente o contrário. Os moleques tiram onda, assim. É que aí tem mais street crédito quanto vale o outfit, né? Tipo, gastei só $50, $100 no outfit completo foda da Supreme, né? meio que dizendo assim, eu, sabe, eu fui muito mamalando de negociar. Eu acho que você tá com tudo do Brasil mesmo, assim, de você ser o riquinho rico e jogar na casa. É, então, mas aí você vê, falando em outfit, tem uma parada dentro dos jogos tipo, online, ou mesmo, tipo, jogos de videogame e tal, que os caras chamam de cosmetics, né? Basicamente é o, pelo que eu entendi, assim, é o cara que gasta roupa, gasta dinheiro comprando roupinha pro personagem dele, velho. Então, assim, é assim que o Fortnite sobrevive. Exato, e os caras gastam mó grana, velho. Já vi nego falar, tipo, meu, torrei um salário, velho, comprando roupinha, dancinha, skin pra arma. Falar. É aquela história. Aí pra mim é um bagulho que eu não entendo, assim, não entra na minha mente. Esse lance dos malucos que estorque dinheiro de nerd. Fingindo ser personagem feminino, isso é real ou é só lenda urbana? É real. Eu jogava um RPG online e um brother meu, ele só fazia personagem feminino chamado Nami. E um dia eu perguntei, falei, porra, por que tu só faz personagem feminino? Ele, ah, cara, porque eu já consegui tanto item assim que eu agora não consigo mais parar. Ele vinha lá com sweet talk assim, conversava com o maluco, falava, porra, tô querendo fazer a... Tinha uma relação sugar em game, assim. Tanto amor platônico que não, o cara não sabe, né, que ele gerou. Nossa senhora. Traumas de terapias aí, suicídios às vezes. Você vê que o boleto é o boleto da skin, né? Tá pagando o boleto da skin. Não, e é maravilhoso que assim, a ignorância é uma bênção, né? Imagina esses gordinhos descobrir que eles deram a melhor espada do jogo pro maluco que grita vai Corinthians. Mas esse negócio de skin, tem um cara que eu sigo, que é o Jim Sterling, que acho que eu falei dele em outro episódio. Sim, do podcast. Comentou. Ele gosta muito de criticar, né? Tipo, essa maneira predatória com que essas empresas vendem essas coisas dentro do jogo. Porque o Fortnite, você pode jogar o Fortnite sem gastar nenhum centavo, porque o jogo é grátis. E o que você gastar não influencia no gameplay, assim, você não fica melhor. Você só muda a roupinha, a aparência da arma, dancinha, essas coisas. Só que o Jim Sterling, ele fala um bagulho que, assim, a aparência tanto importa... E às vezes num RPG, quando você vai criar o seu personagem, você fica, tipo, vários minutos só pra fazer o rosto dele, tá ligado? As pessoas se importam com a estética. E essas porra desses Fortnite, esses bagulho, os caras estudam mecânica de reforço positivo, recompensa, no som que a caixinha faz quando você abre, que é pra te incentivar a comprar mais caixinha pra tentar pegar o bagulho que você quer. Puta. É uma mecânica psicológica, assim, quase. Sim. Um Pavlov, assim, né? Total, total. Tanto que jogo de celular também sobrevive disso, porque você não compra jogo de celular na Apple Store, na Play Store, né? O cara tem uma adrenalina ali quando estiver abrindo a caixinha ali pra ver o que tem. Sim, isso aí pega muita gente que, tipo, que se livrou de vício de aposta, né, gambling, né, que é um problema sério, e os caras acabaram migrando pra outro tipo de gambling sem perceber. Ah, faz muito sentido isso, não é? Ou seja, então. O golpe não tem fim, né? Não tem. Então isso aí é o que eles chamam de cash grab mechanics aí, que são cash grab mechanics. Uma vez eu vi um vídeo de um cara palestrando, que esse cara, a especialidade dele era ensinar developers de jogo a como deixar o seu público preso no jogo. Tipo, na base do vício. Viciado. E eles falam que, assim, a maior parte da grana que vem pra uma empresa desses jogos não é o cara que vai lá e bota R$5 por mês. São os caras que eles chamam de Big Whales. São aqueles caras que vão lá e torram, tipo, R$3.000 numa tacada só. Caralho. Que são as pessoas mais vulneráveis. Assim, é uma parada bem doente, assim, que os caras fazem pra conseguir dinheiro. Porque com o jogo eles não conseguem. O jogo não custa nada. Você não paga pra baixar o Clash of Clans. Você paga pra poder atacar mais cedo, pra poder comprar o bonequinho lá que deixa o exército mais forte. O negócio é free to play, mas é pay to win, né? É, pay to win, exatamente. Tipo, o bagulho é grátis pra você jogar, mas aí você paga pra vencer, né? Exatamente. Então, cara, com esses golpes, essas malandragens, eu venho fazer uma pergunta pra vocês aí. Qual que vocês acham que vai ser o futuro dos games? Será que finalmente a gente vai aprender a jogar em tela de touch? Eu acho que eu nunca vou aprender a jogar em tela de touch. Sou muito velho pra isso, cara. Eu acho que o futuro dos games vai ser simulação de coisas banais. Eu tava vendo uma review aqui maravilhosa de um brasileiro, que eu não sei se é fake ou se é real, né? tem um tal de Euro Truck Simulator, né? Que é um simulador de caminhão. Aí tem um maluco que escreveu assim, bem no estilo tiozão, de que, ah, eu dirijo caminhão não sei quantos anos, eu nunca vi uma coisa tão parecida com a sensação, me divirto muito dirigindo o Euro Truck Simulator, sabe, no review do jogo. Uhum. Então, saca, acho que no futuro vai ser, tipo, estudando na faculdade simulator, batendo punheta simulator, saca? Cara, é o namorada simulator, né? Ah, tem aqueles joguinhos, aqueles Harvest Moon, que você tem uma fazenda. Do tipo, né, exatamente, o que ele tá falando do Farm Simulator, tem até uma lógica, tem uma matéria que eu li há um tempo atrás, aí que os caras estavam falando por que que esses jogos têm um apelo, né? Porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o público que mais joga esses jogos de fazenda, né, de farming, são fazendeiros da vida real. E aí, olha, para pensar o paradoxo que é, né? O cara ficar, tipo, 12 horas lá trabalhando numa fazenda real. Daí, quando ele vai pra casa, assim, finalmente vai relaxar, ele abre o computador dele e joga um jogo de fazenda também. Por que que ele faz isso, né? O que pode, que eu acho que vai rolar muito, ainda mais nessas épocas que a gente tá super precarizado de emprego, né? Uhum. Vai ter um monte de Tula Luana aí, né? A diva da internet, tipo... Gente viciada em joguinho banal. Essa daí é aquela tiazona lá do Colheita Feliz? Ela mesma, da Moeda Verde. Ok. Já tinha uns problemas mental e tal, e o que deixava ela distraída era a Moeda Verde. Aí ela começou a fazer um vídeo reclamando, ela virou um meme e tipo, a doença dela se transferiu para o narcisismo maluco de internet. Ela tem seguidores, né? Tem, ela se finge de bebê, se finge de pintar o cabelo de louro, faz uma chuquinha. É uma coisa assim, é meio aqueles meninos autistas que o Forchan transforma em meme, sabe? Pra rir dele. Ele acha que estão rindo com ele. É meio triste de ver até. Eu gosto muito com ela da Rage. Uma vez que ela gritou, tipo, lave o meu cu cheio de merda! Eu fiquei horrorizado, cara. Fiquei horrorizado. Meu Deus. Caralho! Ela gritou isso num dos vídeos, cara. É muito pesado. Calma, senhora, tá tudo bem, né? Não, exatamente. Então, tipo, o lance desse... Eu aposto que realmente nesse lance do Gustavo aí, do... Qual que você acha que vai ser uma grande febre aí que vai vir em QI dos games? Cara, eu, assim, não quero copiar o que ele falou, mas acho que vai ser mais ou menos isso. Tipo, você tem esse jogo aqui que você vai ser um super espião? Não, eu quero esse jogo aqui que eu tenho uma fazendinha e eu sou amigo... Toda noite eu vou no bar ver um guaxinim tocar guitarra. Que é basicamente o Animal Crossing, que o jogo é isso. É tipo, vou aqui fazer ter um pomar e vou fazer amizade com aquele ornitorrinco ali, que ele parece ser legal. Esse Animal Crossing aí, ele é tipo um sucessor espiritual do Pokémon, né? Não. Pior que não, cara. Ele é tipo... Você é um boneco... E você vive numa vila cheia de animais, né? Tipo, os animais são pessoas, né? Tipo... É da Nintendo esse jogo. É da Nintendo. E é isso. Tipo, você faz amizade, você vai pescar e você ouve música. Cara, o jogo é tipo... É a vida que as pessoas queriam ter se elas não tivessem que trabalhar por causa da porra do capitalismo. Você vai Second Life de bichinho. Vidinha no interior simulator. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá, então aí ele tem toda uma estética com as músicas, né, bonitinho, visual, assim. Bem infantilizado, tipo, é pra tu chegar em casa, jogar isso aí e relaxar, tá? Tipo, fingir que tua vida não é uma merda e falar, bom, eu sou amigo de um guaxinim, é muito mais legal do que eu ter que aguentar meu chefe. Ah, que maravilha, cara, exatamente, o futuro, né. Eu acho que a realidade virtual, cara, já tá bombando aí, né. Então, acho que vão ser jogos, assim, basicamente, onde o cara, tipo, vai viver naquele VR, né, eterno, onde ele fica fazendo sexo com um personagem de Sailor Moon, assim, e... sei lá, cara, não sei, espalhando ódio racial, não sei, alguma coisa assim, é uma mistura o Fortean em forma de 3D, né. Ou a gente vai ser famoso no futuro, né? Quando acabar tudo, vai ter um apocalipse das máquinas. Aí vai ter um tiozinho assim, sentado, escutando nosso podcast, né? Tipo... Twitch marginais jogam Animal Crossing. Aí tem 3 gambazinhos e um camelo de pau duro. fazendo podcast na vilazinha do Animal Crossing, sabe? Aí, isso aí é... Essa é a Nintendo na mente do professor Gustoto aí, né? Nintendo 2019. Maravilha, então. Bom, os marginais vão se despedindo. Mais uma vez eu peço para vocês darem like aí nas nossas redes sociais. Por favor, comentem. Façam algum engajamento. Não fiquem só xingando os outros em fóruns virtuais por aí. Se for Bolsonaro, pode xingar sim, viu? Pode xingar, mas dá um pause e tenta dar um... manda um valeu pra gente, uma risadinha. Estamos subindo as coisas no Medium, né? Sempre que possível. O YouTube vai voltar, tá? Tipo, não... pra quem tava achando legal a ideia de ter as coisas no YouTube pra tá mais fácil ali, logo logo vai estar. A gente vai usar o algoritmo aí pra empurrar nossas coisas. Então, Instagram, Facebook, Marginais Quânticos, tudo junto. E YouTube também, certo? Continuem lutando, continuem ganhando seus dinheiros online e os marginais se despedem. Valeu, tchau!